Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos, minhas queridas. Muito bom. De verdade, muito bom poder falar com você toda manhã. Parar, o que às vezes é tão difícil, né? Na nossa sociedade, um monte de coisa que a gente tem para fazer. E dizer para você aquilo que vai como resposta do coração. Primeiro eu queria falar um pouco como é que funciona essa coisa de ter essa pequena homilia da manhã, parar e refletir. A gente pode fazer teologia, estudando a Bíblia, tendo nela o objeto de estudo, ou tendo até Deus como objeto de estudo. Só que se a gente fizer isso, a gente não vai estar fazendo teologia no sentido mais clássico. A gente vai fazer sim um jeito moderno de transformar uma área de estudo do pensamento humano. Como a gente faz teologia, ela é o fruto e o resultado de um coração grato diante da palavra, daquilo que a gente ouve, olhando para o contexto em volta da gente e que gera uma resposta no coração. Isso, basicamente, é o que a gente tenta fazer aqui toda manhã, vivendo a vida como a gente vive. Ouvindo a palavra eterna de Deus, recebendo ela num coração que basicamente precisa estar grato. Precisa estar grato pela vida, grato por tudo que tem, grato pelas pessoas que conhece, grato pelas oportunidades, grato até pelas dificuldades que nos formam e nos afiam para passar por essa vida. E assim é uma tarefa que alguns me perguntam: puxa, por que você acorda todo dia cedinho para fazer isso? Oh, basicamente porque eu estou muito grato. Às vezes estou muito triste também. Às vezes estou muito aborrecido. Mas na hora que eu paro aqui e vejo e lembro de que o fato de eu estar vivo é muito mais do que o que eu mereço, isso já começa a dar em mim uma enorme gratidão. Quando eu ouço o que Deus está falando, a gente tem como responder essa palavra. Então, se você quer fazer isso na sua vida, quando você lê as Escrituras, leia como quem ouve um bondoso pai falando. Se você não entender, pergunte, arrazoe, use o raciocínio, busque uma fonte ou outra, se você por um acaso estiver sem saber do que está se falando ali, amplie o texto, leia um pouco mais longo. E aí, depois de haver feito isso, responde. Responde. Como quem conversa, não como quem ensina. E é assim que eu queria ir terminando esse texto que, como eu falei no começo da semana, me é muito caro. Foi o primeiro texto. Eu era bem menino quando decorei esse Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Bom, eu queria pegar um aspecto do Salmo, que eu já expliquei ontem como ele funciona. Versículo 109 diz assim: a minha vida está sempre em perigo, mas não me esqueço da tua lei. Os ímpios preparam uma armadilha contra mim, mas não me desviei dos teus preceitos. Quando a gente está em perigo, quando a gente está apertado, quando a gente está confrontado com uma situação na qual um dilema ético se coloca para a gente facilmente negocia com princípios, com valores, com aquilo que a gente tem mais internamente, com a nossa moral, com o nosso, aquilo que a gente crê. É muito fácil. Eu mesmo me lembro quando, em situações arriscadas no passado e apertado, eu não pensei duas vezes antes de rasgar os meus princípios éticos e negociar com eles. O que acontece com isso? Isso acaba levando você, de um lado, para um desvio enorme, que depois, para corrigir, é um trabalho enorme. Eu passei por isso algumas vezes na minha vida e me arrependo profundamente. Outras vezes, a gente não aproveita oportunidades que só surgirão em função daquele perigo, daquela armadilha. Então, por vezes, a gente se vê numa situação apertada, mas que vai abrir uma porta de relacionamentos, vai abrir um livramento do Senhor, ou, em última instância, vai te ensinar alguma coisa profunda. Os princípios que eu comentei ontem, eu não vou reexplicá-los hoje, eles não estão aí à toa, como se fosse uma regra que você segue ou não, ou que fosse um manual, como eu disse. Mas são a própria maneira pela qual a vida funciona. Os princípios e leis do Senhor são muito mais fruto de uma observação de quem os escreveu, ao observá-los, ao ouvir atentamente aquilo que Deus ensinava através da sua criação e através da fé, pelo contato com o próprio Deus se revelando. Eles nos guiam, nos mostram que, olha, desse jeito vai ser melhor. Basicamente, a lei do Senhor não é um livrinho de manual do pode, não pode, deve, não deve. Mas sim aquilo que faz grande diferença para a gente. Eu costumo dizer que ninguém precisa de Deus para saber o certo e errado, ou para saber a diferença entre bom e ruim. Se algum de vocês, por acaso, tiver um cachorro, você vai ver que seu cachorro sabe exatamente quando ele fez alguma coisa errada, quando ele fez algo que não deve. E fica aquela orelha abaixo, olhando para você com aquela cara de culpado horroroso. A princesa, minha cadela, ela quase fala que fez a bobagem. Pois bem, a gente sabe porque um cachorro sabe. Agora, sabe o que é difícil, muito difícil fazer? Diferir o bom do melhor. Lembra lá do início da Bíblia, quando a mulher ouviu o fruto que Deus havia dito para não comer? Não diz lá esse fruto era ruim, esse fruto era perigoso, não. Ela viu que o fruto era bom. E definitivamente saber e ter o conhecimento do bem e do mal, que é o que aquele fruto simbolizava e abria a possibilidade, era bom. É bom saber, né, e ter esse conhecimento do bem e do mal, da maldade, da sua nudez, da sua malícia. É bom, mas definitivamente não era o melhor. Foi a pior opção, aquela de comer aquele fruto. Bom, para diferir o bom e o melhor, a gente precisa do Senhor. Para diferir o bom e o melhor, a palavra do Senhor, a sua lei, é o grande auxiliar para isso. Então, esse processo de conhecer a lei do Senhor, de amá-la, de utilizá-la para o próximo passo, não para o panorama todo. A palavra do Senhor não é um livro também de revelação, assim, olha, tua vida vai ser assim, vai acabar assim, vai chegar lá, vai tratar daqui a 10 anos. Não existe isso na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é uma orientação para o caminho, é uma lâmpada que ilumina aquilo que é a nossa zona de visão para o próximo passo. Se a gente dá esse passo, objetivamente, Deus vai dar uma oportunidade ou vai colocar uma armadilha, a gente vai dar o próximo passo. Quando a gente vai para o livro de Isaías, ali no capítulo 2, Isaías tem uma belíssima noção de falar onde é que vai estar essa palavra do Senhor, e ele localiza essa palavra do Senhor nas colinas que formam o pátio do templo, o monte do templo, que é onde até hoje está lá, hoje é uma mesquita que tem em Jerusalém, ou o Muro das Lamentações, que é a parte lateral, que sobrou do antigo templo. Nesse lugar, diz Isaías, venham, subamos ao monte do Senhor, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos nas suas veredas, que basicamente é para que ele mostre para a gente o melhor que a gente pode fazer. A lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. A gente pode pensar que Isaías está se referindo a uma religião, ao judaísmo ou ao islamismo, ambos estão em Jerusalém, ou um conteúdo, ou um lugar. Mas quem andou naquele lugar, quem morreu naquele lugar, quem ministrou naquele lugar, não foi outro senão a palavra do Senhor encarnada. Quem é Jesus? Jesus é todo esse melhor, todo esse princípio, todo esse valor, todo esse ensinamento, todo esse discernimento do melhor que encarnou e viveu entre nós. O Senhor, em João, é chamado de o Verbo, a palavra, o Logos, como está no grego. Essa palavra que vem do Senhor, a lei viva, encarnada numa pessoa que estava ali para dizer: olha, dá, é desse jeito. Essas são as melhores opções. Aqui estão, aqui está a palavra de sabedoria, aqui está como se faz, aqui está como se vive. Olha só, e não como um homem que diz: ó, faça isso porque eu estou mandando. Mas Jesus, quando ensinava, diz as Escrituras, ensinava como quem tem autoridade, porque ele vivia aquilo. Principal ensino de Jesus, conquanto a sua palavra ouvida, escrita, registrada, seja fonte de inspiração para nós, a mais importante foi a sua vida, foi o seu andar, foi o seu caminhar, foi o olhar terno para aquele jovem rico, foi a mão dada para aquele garoto que não sabia como satisfazer sua crise existencial, ou aquele Jesus que chama dois pais para ver uma filha que estava morta a reviver, aquele Jesus que limpa as feridas do leproso e que com sua saliva faz um barro, toca no cego e cura. Esse que viveu, andou, sentiu, cheirou, comeu. Esse mostrou com a sua vida o que era a lei do Senhor. Bom, e ele fala que tem uma promessa se a gente andar atrás dele. Um dos princípios fundamentais, e eu gosto muito desse texto de Isaías 2, que ele fala: farão de suas espadas arados, de suas lanças foices. Não mais pegarão em armas, não vão se atacar mais. Um dos princípios fundamentais e transformadores do Evangelho é jogar a gente numa posição de não violência. Como eu tenho insistido ao longo dessa semana, a nossa espécie, ao longo dos 7 milhões de anos que ela existe nesse planeta, né, como gênero, como hominídeos, os nossos primos, os chimpanzés, os nossos antepassados, sempre fomos extremamente violentos. Essa talvez seja a maior marca da nossa espécie. Jesus, a lei encarnada, nos leva a uma posição que é o contrário dessa, que é a não violência. E a não violência é transformar, como ele fala, toda a nossa energia gasta. Pensa nos orçamentos militares do mundo, nas bombas, no maluco lá da Coreia do Norte, no Trump, nas guerras do Afeganistão, no Iraque, a ameaça que a gente vive aqui, polícia batendo em gente na rua. Gente arrogante, gente violenta. Jesus propõe com a sua vida uma posição e um caminho de não violência, radical não violência. Vontade. Olha, eu confesso a você, eu tenho de vez em quando cortar uma vontade de cortar algumas gargantas, umas cabeças, de querer a morte de algumas pessoas, de agir com muita ira. Porque eu faço parte da mesma espécie humana da qual você faz. Mas aí eu vejo alguém que mostra para mim que a gente, como ser humano, pode se humanizar ainda mais e optar definitivamente pela não violência. E três personagens, três autores, três biografias que eu recomendaria você ler e que se inspiraram todas elas nas palavras desse Jesus. Uma foi Léo Tolstói. Outra foi Martin Luther King e outra foi Gandhi. Na verdade, esses três personagens assumiram uma posição emblemática de não violência, assim como a história menonita também é uma história de não violência. Infelizmente, hoje a gente vê vários desses irmãos esquecendo disso. O absurdo da violência foi denunciado pela vida de pessoas que olharam para o Sermão do Monte e falaram: caminho muito melhor é esse aqui que Jesus nos aponta. E aí ele fala: quem crê em mim, Quem confia em mim, quem ouve a minha palavra, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê eu agindo, está vendo quem me enviou. E ele falou: eu vim ao mundo como luz, eu vim para mostrar a vocês, cara. E ele tem uma coisa muito interessante: ele fala, olha, se alguém ouve as minhas palavras e não obedece, eu não julgo. Agora pense em você, meu querido: quanto você tem de julgamento duro sobre os outros? Quanto você tem de opinião formada sobre os outros? Ele fala, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. A palavra salvação aí é a palavra soteria. Soteria dá, no nosso idioma, a palavra sutura. Jesus, a sutura que Jesus faz, o conserto que Jesus faz, a restauração que Jesus faz, a regeneração que Jesus faz, é isso que é salvação. Se até hoje você acredita que Jesus veio para te colocar num barquinho e te levar para um lugar, num outro planeta, num céu, sei lá eu aonde, eu lamento informar, meu amigo. Essa é uma visão muito distante da visão bíblica de salvação. Salvação é a restauração de todas as coisas prometidas em Isaías. Salvação é a cura das nações prometida em Apocalipse. Salvação é você ter restaurado em você a imagem e semelhança de Deus que foi quebrada pelo pecado. O projeto de Jesus, a vida de Jesus, a palavra de Jesus, o jeito de andar de Jesus, tem por finalidade restaurar em nós o homem, a mulher que nós fomos feitos para ser e que o pecado deformou. E ele falou: não vim para julgar você. Eu vim para te convidar, vem andar comigo. Há um juiz, ele disse, para quem me rejeita. A própria palavra que eu proferi vai condená-lo no último dia. Não sei se você vai viver de um jeito, companheiro. Que as consequências vão agir. Nada que você escolha fazer com a sua vida vai ficar sem consequência. Se você escolher colocar a sua vida no caminho de Jesus, ela vai ter como consequência a vida eterna. Se você decidir andar do seu jeito, é, mas é aqui, pensar o que você pensa, ter suas opiniões tão fortes, tão firmadas e tão certas como você as tem, pode ficar tranquilo, não vai precisar ninguém te julgar, não vai precisar você passar por tribunal nenhum, além da consequência da sua própria escolha, da sua vida, do jeito que ela é. Então, meu querido, minha querida, que nessa manhã você possa olhar para a palavra de Deus como essa conversa e responder com o seu coração, com a sua vida, com a permissão de que o Espírito de Cristo vive em você e ele transpareça em você e, acima de tudo, a não violência, a transformação das espadas da sua vida em arado, em algo produtivo, a transformação das lanças que você tem para espetar todo mundo ao seu redor em foices que cortam e abaixam o mato que faz você enxergar melhor. Instrumentos de colheita e não de guerra. Que Deus abençoe, que o dia seja bom, que você tenha uma vida longa do lado do Senhor. Amém. Beep. Beep.